75 da Cláudio do Meia, tiro controle Salvador, 20 decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Para o táxi, roxa 62, Mono, táxi 1. Mono 60, a bordo, 450 alternado, Galeão. O contato retardo com laje sobre a via Salvoano para o nível 360. Via Salvoano para 360, 075. Dia repente pronto, Santos Pera, Fituma 0. Pois existe altímetro no 0 no meio. Bom, nada, para passar os avanços da via carreta zero autorizado. Estiver extremamente em função para o táxi. Augusto Nero autorizado, bom, 2 Nike Bravo, acho que autorizado que fique com o reboque e a faixa térmica. Chegou o ONU, 238, chegou o Nero, ou o ONU 9L. Gono 3, 4, 9, prepara São Gono, Leza, Tóquio, aguardando cópia. Vaza. A papa pode ver essa terra mesmo. Seu modo Charlie, cruzando 145 em ascensão, confirme para o controle. Pode estar a pronto, né? 2 se foram. Ixi, então já é equipamento, porque no meu radar já esteve montando o nível 145, foi autorizado o nível 140. Solo, o Xanel, o Xanel 6251, autorizado a colagem, piscina 0, vento no 30 graus, 08 mais. Autorizado a linha de colar, o Xanel 251. Sim, é Mike Charlie Alpha. Autorizado e reforço térmico. Vou botar na terra, no terceiro alvo. Leve o terreno e agora recebo o nível 140. Romeu 566, Sudoeste Observador, seguiu o radar encerrado. O chame contra o milhão de posição 20 decimal 1. Declaro 6-1, chão controle Salvador, 20 decimal 80. 308, bom dia. Salvador, hoje é 62, Goiânia 251, contato radar do Tocoyo, rodovia salvo 1 para o nível 360. Via salvo 1 para o nível 360, o 6251, na ponta de um pódio valida? Entregue o 6251. Beleza, obrigado. Mantém a via. Via, 6251. Xanã 6075, cruza o nível 60, Xanã de 6, frequência 125, decimal 1, secundário 123, decimal 8. 2595238, obrigado, meu exame 75, hoje. Tubo 349, autorizado RJ. A rota pisou 44, faz a beira, leva de voo 3220, saída 101, leda, transição dócil. Curva direita faz a colagem. Transpondo 5507, o controle Salvador, apere 120, decimal 80. Frisou, interessante mão, pisou 44 ao dia, nível 3220, na inação 1, leta, próxima. Curva direita após 5507, transponder 208 após no voo 349. Gol 349, que tem início correto, vamos precisar de saneamento. Táxi Gol 229, Kona 77, a bordo 341, Galeão. Tira. Não tem resposta em nenhuma das duas frequências que a seriedade passou. Pois é, se eu contei errado, não dá tempo de corrigir. A frequência primária é 1,25 decimal 1, secundária 1,23 decimal 8. Caso negativo nessas duas frequências, chame na 1,26 decimal 0. Sim, então, ficou 1,25 decimal 1, 1,23 decimal 8. Caso negativo, 1,26 decimal 0. É 0,75, é isso? Cotejamento correto, chamando 0,75. Obrigado, bom dia. Será pronto, bom, 2,9. 19, autorizada a linha de colapso, turno 0,0 grau 089. A linha de colapso, turno 0, gol, 2,2. estacionamento no 3. Boa, 349, autorizado. Estacionamento entrou no Paratar. Isso é um ataque 349. Controle 929 de Colônia 1700, na escuta. Sono 329, contato radar do colégio da Via São Bruno para o nível 360. Via São Bruno 360, alguma chance lá direto, lembra? Sim, São Bruno. São Bruno, 229, obrigado. Alô, essa não, fechado de alvo, com a do negócio na posição 05, obrigado, bom dia. Sonda 349, teclado 44, controle Salvador 120, destino 8, bom voo. 208, bom dia, senhor. Controle dia, voo no 349, decolando na sua escura. Bruno 349, contato retalho com a estuda via Sanjano para o nível 380. Via, só o 1380, gol, 1349. Gol no 229, cruze nível 140 com chame Recife, frequência 125, décima 1, terminal 123, décima 8. Recife 138, bom dia, até a próxima. Autorizado a fazer o término, alfa que se uniforme. Como 349, chega sem travessia, chega em 25 no final, né? Como 25, mano, obrigado, bom dia. prossiga. Bom dia, direto na posição 1 Lima do Pátio 3. Eu poderia fazer reforço da aeronave para a posição 8 do Pátio 1. Pé da Gomes de Uno, nível de velocidade para 2509. E seu nome 33 controle? Eu não sei se você tem um desse número de identificação de chegada bom, se o roteiro para interceptar a chegada bom, se você não tem um desvio 050. Salvador 3171, bom dia. 3171, autorizado Guarulhos, a rota Pizuma 0 Taubaté, nível de voo 330. Saída Sunguno, Ledo, transição Mote, vai curva direita após decolagem. Transponder 5524. Controle Salvador 120 decima 8. 320 para agora Guarulhos, Estrada 10, pela direita, São Bono, Reza, Mótima. Essa foi pelo 10, 5524. 208, 331, fechando. 371, cotidianamente é correto, um pronto feedback para o Reza. Camará, obrigado. 5, aciona a identificação, chegada BOF, desse mantenha de voo 060 e desça para 1509. Afirmo. Operação operacional ILS, curva esquerda para o 195, volante 756. 165, bom, total, correção 97. 5973, você para 3 mil pés, potencial de restrição, já te fiz na posição 4, ajuste no 07. Chega 25, desce para 4 mil pés, ajuste no 07.5973, 2 para 2, 0 mais. Thank you. próxima 95. Chama 95, está tentando as instruções de atitude de velocidade, desce para 2 de motores, linha de procedimento e a porta está brisada. Sim, liga as instruções dessa 2 no 3 e a porta está brisada, chama 95. Dia 5973, o altimetro 017, aguarde pista livre. Flora 776, são os 21, no liberal direito, prossegue Alfa, reportando o Tatu Direto. Deita Alfa, reportando o Tatu Direto, vou no 7973. Dia 5973, cruzado pulso, sistema 0, vento no 20 graus, 069. Boa 9776, ingresso direto, posição 09. 09, boa 9776. Final 33, salas 24, visão direita, prossegue Alfa, Kilo, parte 3, posição 6, Romeu, fica com o sinalizador. Alfa, Kilo, 3, 5, 9, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, o táxi, a parte 1, o táxi Índia, reporte pronto, considera pista no 0, o ajuste altímetro no 0, 1-7. 1-0-1-7, após o voo, parcial no nosso autorizado, para 3-1-7-1.